São Palouço de carreta, é nós na rua. Aqui é setor oeste, vagabundo se segura. Se segura. Vagabundo se segura. A noite é o passaporte, me transporto como fuga. O cheiro de rueira me desperta para a luta. Manter a mente aberta sem perder minha conduta. Na quebra o bicho pega pra quem é filha da puta. Se sabe o que cultiva, não vai ficar miúdo. Não vão ficar testando, fé de vagabundo. No raciocínio lógico encontrei minha verdade. Some mil palavras com fato ou veracidade. Na mente é um engate, na mira não dispare. O alvo ideológico é transmitir realidade. Quem é que sabe, compadre? O que se passa por aqui? E é no auge da madruga que eles cantam pra subir. Assim quem vive mais aprende na linha de frente. Malandro e bandido são coisas diferentes. E só com os irmãos de fé que a banca rende. Os patrícios crescem os olhos, mas as doutoras estão com a gente. Curtindo São Paulo, carreta é nós na rua. Aqui é setor oeste, vagabundo se segura. Se fica pesado é vertigem da viagem. Só tem doutor formado na ética da malandragem. Curtindo São Paulo, de carreta é nós na rua. Aqui é setor oeste, vagabundo se segura. Se fica pesado é vertigem da viagem. Só tem doutor formado na ética da malandragem. Se fica pesado é vertigem da viagem. Só tem doutor formado na ética da malandragem. E sente as bagagens, os malucos nem se bate. Mas se azia aqui, nem me fale. Escabito loucos, comédia com encosto. Envolvido na peteca, o dedo coça o dobro. Se é zica da pesada, vagabundo sente o gosto. Sai! Não vem murmurar por trás. Na fé que Deus é mais abençoado, não atrai. Até o amanhecer nós se destaque e corre atrás. Se olhar pra retaguarda se espanta ainda mais. Com o gigante anjo da guarda espanta Satanás. Sai! E os malucos de fé, eu sei quem é. Então chama os parceiros, forma a banca do rolé. Só sujeito homem pra desbaratinar. Se tá de firme esbanja que as gata quer chinelar. Vai! São Palouço de carreta é nós na rua. Aqui é setor oeste, vagabundo se segura. Se fica pesado é vertigem da viagem. Só tem doutor formado na ética da malandragem. Curtindo São Palouço de carreta é nós na rua. Aqui é setor oeste, vagabundo se segura. Se fica pesado é vertigem da viagem. Só tem doutor formado na ética da malandragem. Curtindo São Palouço de carreta é nós na rua. Aqui é setor oeste, vagabundo. Se segura, vagabundo se segura. Vagabundo se segura.